Estamos chegando com o Pretinho Básico pelo seu rádio para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela audiência, pelas frequências da Atlântida. Para todo mundo pelo atlântida.com.br. São 6:05, início de fim de semana. Chegamos chegamos com telefonia Big e Damiver. A moda está nas ruas. Cachezinho. E aí, bom final de tarde. Beleza, Marcos Piangers. Tu libera rosca. Que isso, cara? Tamo bem? Tamo lindo. Posso churrasco? Quinta-feira é melhor de fazer churrasco. É, né? A gente faz segunda. Não, sushi. Aí segunda a gente já chega mal. Segunda, porque é segunda. Aí na terça chega mal porque tá de ressaca. Isso mesmo. Aqui é melhor. Quinta-feira bebeu, sexta-feira é o dia. É o último dia da semana. Tudo já aproveitar, vamos beber de novo mais um pouquinho. Porque daí amanhã sábado dá pra beber de novo. E no domingo, porque já bebemos 3 dias, vamos beber também, porque já acabou a semana, daí era isso. Aí começa bem na segunda. Aí começa tudo de novo. Fala, Potter! Um abraço pra rapaziada da Massolin de Fiore. Ah, grande Massolin. Societária italiana. A gente foi fazer uma matéria do Patrola hoje lá, fizemos uma massa gostosa lá, italiana eu mesmo. Fiz uma massa também hoje. Todos os senhores e senhoras da Massolin de Fiore. Então eu vou mandar um abraço pro pessoal do Canil, do Boy lá, que eu tive lá também. Os caras, muito gente boa. Gente boa, né? Todo mundo muito gente boa na Brigada Militar, rapaz. Amanhã no... Sargento Breno e o Sargento Otnome. Eles aparecerão. Parte deles amanhã no Patrola do Rio Grande do Sul, 11:15, que é uma gurizada que eu fui conhecer o Boy, setor de desarmamento de bombas. Ô, bacana, hein? De vez em quando o cara tem que desarmar umas bombas. Umas bombinhas, é verdade. Um abraço pro Capitão Maciel, né? O Capitão Maciel, que é o nosso seguidor no Twitter. Parceirão. Grande figura. Tem um cachorro lá no Boy, que é especialista em buscar drogas, se chama D'Alessandro. É verdade! Eu pensei assim, especialista em buscar drogas... Deveria ter o nome, sei lá, um outro nome, Jobson. Né? Tipo... Por quê, cara? Não, tipo, Paulo Pelaipe, assim. Josimar. Rafael Marques. Não, que isso? Não, cara. Não, é. Cara, que não, já foi, já foi. Brincadeira, nem de brincadeira. Vicente, o nome dele. Não podemos nem fazer uma associação perigosa como essa entre esse tipo de assunto e futebol. São coisas que não se tangem. Parabéns. Fala, Porazinho! Eu tô aí, meu irmão. Que beleza, Porazinho. Tamo junto, né? Junto e misturado. Muito nós. Quero agradecer ao Potter pelo postal, pela foto que me mandou da sua ação de desarmamento de bombas. Muito legal. Dedicou a mim, um abraço para o amigo Porã. No intervalo estaremos postando no Twitter. Por que no intervalo? Porque a partir de hoje, Porque a partir de hoje os integrantes do Pretinho Básico não mais têm acesso aos seus smartphones durante o programa. Estão todos eles numa caixinha lacrada que só será devolvido então logo após ao término do programa. A estrela móvel do Pretinho Básico desta sexta-feira é o homem da zero hora dos livros e das mulheres. E aí, Davizinho? Quero saudar essa medida disciplinadora, tá? Do banimento dos celulares desse presídio. Muito bem. São todos teus fãs, Davi. Essas coisinhas são uma obra. É uma obra. Muito engraçado. Quanto será que faz? Porque é alto, né? É alto. Quanto será que faz esse assobiozinho? Esse é assobio de torcida organizada. Claro. Né? Sensacional. Muito bem, meu nome é Alexandre Fetter, somos o Pretinho Básico, vamos juntos até as 19 horas. Quero mandar eu também um abraço pra rapaziada da Banca 13 do mercado, o Helder Posebon, que tá de aniversário hoje, dia 26, sexta-feira. Cara que é parceirão aqui do PB, o Helder Posebon da Banca 13. Feliz aniversário, um abraço da rapaziada do PB. Amanhã estaremos na Casa do Ouvinte, em Porto Alegre, fazendo um Pretinho Básico ao vivo da casa da nossa audiência. Daqui a pouquinho vamos divulgar o nome. Não, vamos divulgar agora o nome. Atenção, agronomia! Do nosso ouvinte do bairro Agronomia, em Porto Alegre. Amanhã o nosso ouvinte Augusto Milani Schulze. Aê! Pastelzinho de carne. Pastelzinho de carne, Coca-Cola, Devassa, Nova Esquinha, essas coisas boas aí que a gente pode apreciar na casa do Augusto Milani Schulze. Umas picanhazinhas no fogo também. Né? Ah, também a picanhazinha não precisava. Ah, leva não as primas, né? Não, picanhazinha a gente come em casa. Picanhazinha a gente vai na churrascaria comer na casa do ouvinte, a gente quer só pastelzinho. Não vamos onerar também essa visita. E eu vi o mapa da casa dele, é naquelas regiões onde temos pequenos sítios. Ali, próximo de Viamão, na fronteira Porto Alegre, Viamão. Nosso um da zona rural. Ou seja, acho que tem um clima natureza, assim, sabe? Pause, vamos junto, Pause. Eu conheço um sítio bem bacana por ali, por aquela banda ali. Sítios de lazer, né? É, isso aí. Muito legal. Então amanhã estaremos ao vivo no PB das 18 horas, neste PB deste horário, transmitindo da casa do Augusto Milani Schulze, no bairro Agronomia, em Porto Alegre. Destaques do Clique RBS, os Estados Unidos estão sob alerta. Furacão Irene faz Nova York tirar moradores de áreas de risco e fechar transporte. Isso em Nova York. As autoridades municipais deram uma ordem de retirada obrigatória para cerca de 250 mil pessoas que moram em áreas baixas que correm risco de inundação. A prefeitura de Nova York deve ainda suspender todos os sistemas de ônibus, metrô e trens do meio-dia até sábado, pelo menos... Perdão, meio-dia de sábado até pelo menos 7 da manhã de segunda-feira. Caos. Caos total. É a primeira vez que isso acontece. A tempestade tropical se aproxima da costa leste dos Estados Unidos e pode provocar estragos com suas chuvas e fortes ventos em uma região que vai das Carolinas do Norte e do Sul a New Jersey, incluindo Nova York e a capital Washington, D.C. Ouvinte nossa, audiência qualificada, ela morou muito tempo em Miami. Meu irmão dela mora em New Jersey. Hoje à tarde ela tava postando no Twitter, assim com no Twitter, arroba Piangers, pra gente falar detalhe aqui. O irmão dela estava saindo da sua casa a pedido do governo. New Jersey está sendo evacuada. É um cagão, né? Cagão. A gente não tá falando assim de bom governo, mano. De, sei lá, de New Orleans. A gente tá falando das maiores cidades americanas, os epicentros econômicos do mundo. São quatro, né? Londres, Nova York e Alegrete, eu acho. É. Toque, Casa Civil e Brigada Militar fazem acordo preliminar e protestos ficam suspensos até quarta-feira. A decisão foi tomada após audiência realizada com representantes da Casa Civil no Palácio Piratini na tarde de hoje. Segundo os representantes da associação, a categoria avançou nas discussões sobre o reajuste salarial, mas não houve um acordo definitivo sobre a suspensão. O presidente da Associação de Policiais, o Leonel Lucas, afirmou que os protestos devem continuar se o pedido de reajuste salarial não for atendido pelo governo. Estão previstos cerca de 50 bloqueios ainda, se houver negativa da parte do governo, além de barreiras nos principais acessos ao estado por rodovias federais como a BR-116 e a 101. Os protestos começaram ainda no início do mês de agosto. Confesso que eu não tô conseguindo fazer o programa, que eu tô sem meu celular. Tá me dando uma angústia. Vai tratar a tua angústia, então. Eu me sinto mal. Outra coisa, e pra tratar a angústia também vai ser difícil, porque tu não vai ter ninguém nas emergências da saúde pública. Porque os caras estão parando, estão paralisando as atividades. Eu até poderia conversar sobre isso, só que eu tô sem meu celular pra me abastecer de informações. Não tem problema, cara. Tudo bem, tal. Todo mundo tem direito de reivindicar, etc e tal, blá, blá, blá, blá. Agora, quando o cara... resolve ser médico, resolve ser policial, resolve ser bombeiro, sabe? Tem certas coisas que o cara não pode fazer, na boa. Acho, eu tô contigo. Na boa. Emergência, o cara não pode fazer greve. Não pode. Policial não pode tocar fogo em pneu, em estrada, cara. Não é conduta, né? Não é, cara. E aí é o seguinte, pô, então deixa de ser policial, deixa de ser médico. Ah, não, mas eu tenho direito. Claro que tem direito. Tem direito, tem diversas formas de reivindicar. Mas tem gente aí, pô, tem tanta gente que passa mal e doente e sofrendo e com dor, sabe? Não, e a situação. E aí o cara não pode ser atendido. O policial que vai lá, que tem que zelar pela segurança, toca fogo em pneu. Não dá. É, cara, mas assim, ó, mesmo tempo que a gente tá falando isso aqui, tá? Tem outras várias pessoas do outro lado dizendo, não, mas pera aí um pouquinho, tem o outro lado. E aí, por exemplo, eu ouvi uma senhora comentando com outra pessoa, e aí tava escrito num papel que eu recebi na sinaleira lá, que, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre, tá escrito lá, deve ser notícia isso, tem um aparelho X lá, ou de raio X lá no pronto-socorro, no HPS, que não funciona direito há muito tempo. Aí, ao invés da prefeitura, porque o pronto-socorro é do município, né? A responsabilidade. Ao invés da prefeitura ir lá ou arrumar ou comprar, investir uma grana num novo bala, top de linha, o que os caras fazem? Terceirizam este serviço. Vão lá e alugam vários e vários equipamentos que possam suprir a ausência desse. Pô, isso aí é grana que tá indo lá no aluguel, é um investimento equivocado. Eu não tô dizendo que eles não tenham razão em reclamar, em protestar, em denunciar. Né? Isso eles é só uma têm coisinha, razão, assim, entendeu? Tem razão. Só que eu acho assim, o cara é médico, é policial, tem certas coisas, certas atitudes que o cara não pode tomar, porque é a profissão dele. Ok. Nós aqui, tá, tem uma grande notícia, morreu o... Ayrton Senna, tá? Uma curva assim, imagina. E aí o seguinte, não, peraí, meu horário aqui, eu vou bater o ponto e eu vou embora. Não, peraí, cara, tu é jornalista, tu vai ficar. Vai ficar, entendeu? Com certeza. Mulheres à vida, pô, meia-noite, vou embora pra casa, não pode. Aliás, sobre o Ayrton Senna, olha que curioso, eu me lembrei agora, no dia 1º de abril de 1994, dia da morte do Ayrton Senna, um domingo. 1º de maio, eu tava dormindo. Desculpa, 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. Fui eu quem deu aqui neste microfone a notícia pra Rede Atlântica da morte do Ayrton Senna. Isso mostra que tu melhorou muito de vida, né? Que coisa. Tu não trabalha mais domingo de manhã. 1º de maio. É verdade. Se tem uma coisa que melhorou na minha vida, é o fato de eu não trabalhar domingo. 1º de maio. Melhorou bastante. Tava trabalhando num feriado. Mas talvez seja por isso. Não, era domingo? Era domingo. Cara, eu me sinto meio vagabundo quando eu lembro dos principais acontecimentos mundiais, porque eu tava dormindo quando o Senna morreu. As torres gêmeas foram derrubadas. Tu vê como é a vida, né, Pianja? Eu estou dormindo nesse momento, eu aqui noticiando o momento e hoje a vida nos equipara. Mais ou menos. O mundo é injusto, né? Sabe, o mundo é injusto. Pianja, tu tava na faculdade no 2001, cara. Tava dormindo, cara. Tu tava matando aula, então. Tava matando aula. Eu tava na faculdade. Eu tava dormindo também quando os mamonas morreram. Minha mãe me acordou e falou: Marcos, morreu os mamonas. Deu, cala a boca, mano. Deixa eu dormir, virou, depois a gente fala. Que coisa. Falou pra duas gurias. Era um domingo também. E a Diana? A Diana morreu de noite. Eu tava bêbado, com certeza que eu não me lembro. Ela morreu de noite, mas a notícia só chegou pra nós no domingo de manhã, né? Foi num sábado de madrugada e só chegou domingo de manhã. E Michael Jackson tava dormindo. A morte do Michael Jackson, eu tava aqui nesse microfone. Nós estávamos, eu estava aqui também. Michael Jackson. Daqui a 10 anos eu vou estar ali, ó. Olha só. Naquele lugar ali, ó. Não, senhor. Não, senhor, 10 anos não. Michael Jackson e o James Brown, eu tava aqui no ar também. O Michael Jackson e o James Brown. E tu, KG? Foi aquela lenda. Onde é que tu tava quando. Que foi aquela lenda, não enterravam o James Brown? Getúlio Vargas, eu tava no ar também. Tava no ar. Tu que noticiou a morte do Getúlio. O atentado ao Carlos Lacerda. Tutankhamon, cara, acho que eu tava em casa. E quando o Moisés abriu o Mar Vermelho, ele também tava no Sabe ar. Onde é que eu tava quando o Moisés abriu? Aliás, até o Mar Vermelho eu fui. A partir daí não vai. Sabe que a história real do Mar Vermelho, ele não bateu com o cajado e abriu o mar. História real do Mar Vermelho. História real. Ouve. Não, tu sabia que a história real do Mar Vermelho? Foi o seguinte, dos caras. Presta atenção, cara, ouça. Eu já li essa história. Tô ouvindo. Aonde tu leu? No livro aquele. No Google. Eu botei no Wikipedia. Mar Vermelho Wiki. Eu não saberia disso. Mas não é real também aquela. É óbvio que é real. O que é real? Eu tô um carinha lá. Mar Vermelho. Um amigo Jesus, próximo. Jesus, cara, Moisés. Não é nem Jesus. Moisés. Não interessa. Entrou o carinha lá e disse: Moisés, tá dando pé, pode passar. Parceiro de festa. O cara entrou no mar e aí foi caminhando. Caminhou sobre as águas. Não, dentro d'água. Dentro d'água. Na canelinha, batendo na canelinha. Foi indo. Joelho. E aí chegou barriga. A água na boca. Na boca, e aí o mar se abriu. Moral da história. Pra que alguma coisa aconteça, tu tem que realmente fazer. Entrar na água pras coisas acontecerem. Que merda! Muito boa a moral dessa história, cara. É uma história judaica. Essa é a história real, então. É uma história judaica. Quero mandar um abraço pra uma grande família judia aí. A família Sirotsky, tá, Marcos? Que é uma história judia. Eu quero mandar um grande abraço. Vocês são os débeis mentais, cara. Família Stiefelman, pra família Malman, meus grandes amigos aí. Muito bem, cara. Tá bom. Alguém mais quer mandar abraço pra mais alguém aí? Meu vô Pianja. Porã, tu que adora dar um abraço, porã. Olha, hoje. A porã gosta mesmo, né? Eu adoro. Brinco, eu sou da turma do abraço. Aliás, hoje porã e eu nos abraçamos. O brinco do. É, mestre brinco. Sexta-feira, porã vai às compras na sexta-feira. Eu fui, aliás, fui às compras mesmo. Tem que mandar um abraço. Mandar um abraço para o senhor Rogério da Toca do Disco, eu? Grande figura. Ei, fazia muito tempo que não falava com o Rogério, foi demais. Ele mandou um abraço pro KG, pra galera aqui. A Toca é ali na Garibaldi, né? Disco na Garibaldi, quase na Independência. Não, antes era o garçom do Twin. Não, garçom do Odeon. Cara, sabe que tem um garçom clássico que era meu garçom, assim, nas madrugadas, o tio Léo do Van Gogh, que não sei nem se tá vivo mais, mas se estiver vivo, vai o meu abraço pro tio Léo do Van Gogh, que durante muitos anos trabalha, ele era teu amigo, tu não sabe nem se ele tá vivo, né? Não sei, porque faz uns dois anos que eu não piso lá. Ele também não sabe que tu tá morto. É que faz uns dois anos que eu não piso lá. O que vocês vão fazer amanhã, 9 da manhã? Eu vou estar no ar aqui. Vou estar dormindo. Amanhã, 9 da manhã. Vou dormir. Quem não tiver no ar aqui, vamos na Expo Inter, vai abrir a Expo Inter amanhã às 9 da manhã. Ah, cara, tô cansado de ver vaca por aí. Eu tenho Pilates às 11, cara. Tá, mas 9 horas, gente, 11, 10 para as 11, a gente tá de volta. Não tem trânsito, né? Não tem. Amanhã começa a Expo Inter em Esteio. Que beleza! A abertura oficial dos portões será feita pelo nosso querido governador Tarso Genro às 9 da manhã, na entrada do Parque Assis Brasil. Após o ato, uma comitiva percorrerá os principais pontos da feira. Ao todo, 1.666 expositores inscreveram 5.986 animais. 358 animais a mais do que no ano passado. É, bicho. É muito bicho. Talvez tenha mais animal, né? É demais aquele lá, cara. É demais a Expo Inter. É uma cidade à parte durante a Expo Inter. Merda, aqueles bichos. Cagança. A vida real, né? Não, a vida real. A vida como é. Não é merda, pô. É bosta. Trator. Trator, bosta e animal. Essa é a vida real. Eu queria um muitos bichos bonitos, né, cara? Bichos bonitos, umas vacas gigantescas. Né? Como é que é a raça aquela holandesa, charolesa? É, tem de tudo. Eu nunca fui. Cara, mas se as ovelhinhas do Expo Inter falassem, eu iria. Eu tenho trauma de ir pra Esteio desde o tempo que tinha multifeira em Esteio, cara. Com o show do Tony da Gatorra. Sei lá, cara. Desde o tempo que tinha multifeira. Às vezes meu pai inventava, vamos lá na multifeira, lá em Esteio. Ficava 300 horas na BR. Só um pouquinho. Naquela época. Quantas horas? Umas 300 horas da BR. Só um pouquinho, porra. Pera aí. Ovelhinha no fim. Ovelhinha. Churrasquinho no fim. Churrasquinho. É bom, ovelhinha. Churrasquinho no fim. Churrasquinho. Churrasquinho no fim. Ovelhinha. Agora é só carnear. Frente fria pode provocar. Deu. Pode provocar novos alagamentos a partir de segunda-feira aqui em Floripa. A região de maior risco é o Rio Vermelho, onde o solo já está encharcado em função dos temporais recentes. Segundo Luiz Eduardo Machado, que é coordenador da Defesa Civil de Florianópolis, para este mês estavam previstos 100 milímetros de chuva na capital, mas o volume já ultrapassou 300 milímetros. Por isso, há risco de novos alagamentos. Marcos Pianjas, quantos milímetros de chuva estavam previstos? 100. E quanto já rolou? Já não sei quantos rolou, porque eu tô sem meu celular. Ah, mas eu acabei de dizer aqui, nesse momento eu falei que tu tava roendo unha. Eu vi caindo uma lágrima do cara, Pianjas. Impressionante. E molhou aqui a mesa. Não consigo, eu sem meu iPhone eu não sou nada, cara. Cara, é impressionante, cara. Todas as piadinhas que eu dou aqui, boas, assim, é tudo ali, cara. Então agora caiu a máscara. Caiu a máscara. Ele é um cara que só funciona com, entre aspas, ponto eletrônico. Ele só funciona plugado. Eu funciono só com o iPhone e com um VR. Mas eu tenho ali um Information Generator do Almir, da Almir. Na hora ali eu já tenho uma informação. É bom esse Almir, cara. Vamos conectar o Pianjas, logo ele funciona. Sensacional. Bom, eram estes os destaques comentados. Sorte aí pra galera que vai pegar uma chuvinha no fim de semana. Seja em Floripa, seja em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. 100 milímetros cúbicos só no sábado. Isso na serra. Muito deslizamento e algumas rodovias aí podem ser... Tu tá com um iPhone escondido? Tem que ter cuidado aí, galera, que vai pra Serra. O Potter e o Pi vão pra Flores da Cunha. Amanhã é Serra, né? Tem que cuidar aí. A gente vai pro astro lá. Tem que cuidar, meu. Maravilhoso. Tem que agarrar esse cuidado. Maravilhoso. Vamos dar uma giradinha aí, Cagezinho. Olá, meu nome é Elenilson. Ah, não, Cagezinho. Não, cara. De novo isso, cara. Saco, Girina. Meu nome é Elenilson. Vim aqui pra avisar que seu melhor amigo foi atropelado e ele morreu. Ele o quê? Elenilson. Não, morreu, tu tem que dar mais loja. Ele morreu. Prazer, eu sou o gerente dessa loja e meu nome é Elenilson. Você não poderá usar esse cheque. Ele... Não tem fundo. Ele o quê? Elenilson. É boa essa, cara. Tem mais, hein? Não tem mais, hein? Kipper! Gostaria de mandar um pra Kiki Ribeiro e um... Não, abre teu olho, né, Magnata? Pro Cristiano Martins, quem mandou foi o Jardel Pires. Beijo! Vai daí, disso, Marcos. Um querido, o ouvinte colocou no blog, na internet, a gente colocou no blog do Pretinho, a briga de Almir e Paulo Santana. Olha, né? É o hit na cidade ontem. No momento. Eu passei, né, por uns três lugares, hoje todo mundo comentou a briga do Almir com o Santana, tá demais realmente. Tá no blog do Pretinho Básico. Aí manda aqui o André Carvalho algumas frases, por exemplo, a Carla Pérez atende um telefone no seu programa, aquele programa Fantasia. Chamado Fantasia, e a pessoa diz que é de Santa Catarina e ela diz, oba, mais um gaúcho no meu programa. Ai, cara, pior é que eu acho que eu vi essa cena. Se bem cena que se dia. For de Chapecó, não tá errado, né? Nem de Lages. É. A única coisa que me tira do sério é a injustiça. Principalmente contra quem não merece. Porque tem gente que merece injustiça. Uma injustiça. Claro, a Tânia Alves mandou essa. E aí tem a pergunta, né? Fizeram pra uma miss, a Miss Chile, a Carolina Zuning. Zuning. Se você... Se tivesse um holocausto nuclear, qual casal você escolheria para preservar e multiplicar a raça humana? Essas perguntas de concurso de Miss, né? Certo. É? O que respondeu a nossa querida Miss? Se rolar o fim do mundo, qual casal você escolheria para preservar e multiplicar a raça humana? A Miss Chile, né? A Miss Chile respondeu: o Papa e a Madre Teresa. Acabou. Muito boa, na verdade. Extinguiu uma situação dessa, né? Muito boa. Aí ia ter que colar. Tem que fazer. O André Carvalho de Pelotas pede um fiadapu pra todo o pessoal de Santa Silvana, 6º Distrito de Pelotas, em especial Fernando, Fabiano, Jones, Rafa, Petra, Leandro e pro Michel. Gosto tanto do programa que gostaria que ele passasse de uma hora de duração para 1h05. Boa! Podemos estudar. Obrigado, podemos estar André. Estudando a possibilidade. Eu acho que essa mesa, ela foi espirituosa, né? Foi bem. Saiu muito bem. Eu queria saber do Potter, que é o único cara aqui que participou de concurso de Miss, que já foi terceira princesa de Gaúcho Mais Sexy. Qual a pergunta te fizeram, assim, que te deixou em maus lençóis? Alguma pergunta que tu te lembra dessa época? Que tu perdeu a coroa, pô? Já comeu o porã? Que isso? Mas te perguntaram isso? Mas que animal! Cara, são tipo 7. E é óbvio que tu disse a verdade, 6, né? Eu respondi, não. Sabe o que tá acontecendo nesse exato momento? Eu tô com abstinência. O meu filho tá na van da escolinha, voltando na van da escolinha. Cara, eu não faço tanta deixa coisa eu falar, teu filho. Deixa eu falar. E aí o meu filho, ele perguntou pro tio da van da escolinha agora. Meu filho te conhece, não, né? Sabe? Frequenta minha casa, tudo mais. Meu filho te conhece. Tu é um irresponsável. Tu é um irresponsável. Quem? Eu deixa por deixar? Potter frequentar. Mas é meu amigo da minha mulher, como é que não vai frequentar minha casa? Ou ele deve ter... Isso que o Potter falou de comer o porã. Como assim o porã? Comeu o quê? Sabe que o Potter falou que ele não faz muita coisa por causa do teu filho. Pois é, mas cara, pra fazer a TV que você vê, o Potter faz muita coisa que você não... A gente nem imagina. Pra fazer a TV que você vê, o Potter faz muita coisa que você não vê. Potter, o Piangas e o Mas tudo. Ele não, faz não, não, por não. Você. Que beleza, cara. Olha, vou falar. Que beleza. Vamos ver, Davi Coelho. O que é, Potter? Siga a Damilé no Twitter. Música, filmes, cultura e, claro, muita moda. Tudo que é tendência no mundo fashion, alcance de um clique. @Damilé. DAMYLLER. É a manhã da televisão, né? O cara que se põe em maus lençóis, ele logo já bota o merchan. Tem o timing, como diz o Marcos Piangas. Há duas noites o William Bonner chamou o Marcos Uchoa direto da Líbia. E o Marcos Uchoa é careca. E o William Bonner falou: ah, Marcos, percebo que você está de capacete. Eu vi. Marcos Uchoa. Não tô de capacete. Não, a Fátima disse que não, ele não. Não, mas é que ele tava de capacete. Se atrapalha todo. Não me disseram que você estava de capacete. Não, é que ele tava de capacete quando eles chamaram o Marcos Uchoa. E aí ele não conseguiu entrar. Daí quando entrou, ele tava sem capacete. É uma pena que a linha editorial da Globo, ainda que já tenha dado uma flexibilizada, assim, ela não permite uma brincadeira da bancada. O assunto não permite. O assunto não permite. Mas eles estão mais soltos. Estão bem mais soltos. É mais que nem o Cid. Sabe que o Marcos Uchoa, cara, tem uma história dele que, tipo, os repórteres, eles vivem mais ou menos no seu mundo, né? Vão lá, buscam o seu material e deu pra bola. E o Marcos Uchoa tava na Copa do Mundo e ele foi cobrir a Nigéria. E aí descobriu que tinha duas pessoas na equipe da Nigéria lá, que trabalhavam, treinador de goleiro, não sei o que, que já tinham trabalhado no Grêmio, né? E um deles no Inter e tudo mais. Sabe o que ele fez? Ele fez o material. A matéria dele não tinha nada a ver com isso. E ele pegou sonoras dos caras, fez um monte de perguntas sem aparecer. Deu aí pros... veio com uma outra fita, entrou com toda humildade no que a RBS divide com a Globo, né? Dividiu com a Globo na Copa do Mundo. Entrou, gente, tudo bem? Contou a história. Eu gravei pra vocês uma sonora, se vocês quiserem utilizar, que eu sei que vocês trabalham muito com essa coisa, Granal. Marcos. Que demais, né? Que ser humano. Um monstro de repórter e um ser humano desse tamanho. Força, Marcos. Quer que eu conte a história do maravilhoso. Quer que eu conte a história do Tadeu Schmidt também? Melhor não. Pode contar. Conta. Não, vou contar. É experiência de vida. Agora não, conta. É melhor não contar. Agora também. É legal pra gente aprender, pô. Isso. Mas o Tadeuzinho não fez isso. Não, mas e o Davi vai falar? Fernandinha. É importante, é um e-mail realmente importante. Pode falar. Que vai marcar a semana. Esse e-mail é muito bom, cara. Deixa eu falar. Aqui, ó. Fala, Davi. É Fernandinha. Fernandinha Silva. Olha o e-mail, presta atenção. Caros bebês, preciso muito da ajuda de vocês. Parece que já estou ouvindo o Davi Coimbra lendo esse e-mail e a galera toda fazendo E aí, por que ela diz isso? Meu nome é Fernanda, sou de Balneário Camboriú, sou loira, 1,75m, cabelos longos, olhos verdes, uma pele bronzeada, pernas torneadas e bumbum arrebitado. Para, cara, isso é ficção. Deu vontade de escuta, balneário, hein, estilo porra. Mulherão, fruto de muita malhação e muita corrida na praia. Há mais ou menos um mês, viajei até Blumenau a trabalho e lá fui dar uma corrida em um parque da cidade. Blumenau, tu vê que é um moleque que faz exercício, cara. 1,75m de loira faz exercício. Um bumbum arrebitado bumbum, não é de graça. É, cara. E foi não lá... Não é só cocô, Davi. Não. Gente, amiga. Gente. Por favor, gente, né? Criança. Programa de sexta-feira, essa hora, tu podia liberar um pouquinho mais. Não, qual é a diferença, não, cara. Solta a corda. Tá, escuta o que a Fernanda tá dizendo. E foi lá que encontrei o homem mais lindo que já vi ao longo dos meus 27 aninhos. Ele estava treinando boxe com umas luvas vermelhas com branco. Gata branca, e ele é alto, careca, e ela bota em caixa careca. Alta. Muito forte! Careca forte. Grila. E detalhe, é a cara do Vin Diesel. Cara, é um Vin ridículo. Mas por que, cara? Cara, é um ridículo, cara. Por que, cara? Tá, mas a loira gostou dele. Ele é a cara dele. Do Vin Diesel. Tá, mas daí, meu. Eu tenho um juiz da Federação Gaúcha que é a cara do Vin Diesel também, cara. O né? Marcos... O Pierre, aquele Jean-Pierre, né? É. Marcos não gosta de carecas fortes. Prefiro magros barbudos. Desde então, estou em uma guerra com o meu coraçãozinho. Ai. Que se apaixonou. Eu, e ela bota em caixa alta também, já o procurei nas redes sociais e não encontrei. A única coisa que encontrei foi um vídeo no YouTube. Está assim. Tem um vídeo no YouTube, é barbado de achar. Vin Diesel de Blumenau, tá no vídeo. Vin Diesel de Blumenau? Vou botar no blog. Que não. Olhem lá, caros bebês. E vê se não tenho razão de estar apaixonada. Vê ali, Arthur, vê procura, se ele é lindo Arthur, mesmo. Procura, ela tá procura, já, olhando. Ele é lindo. Pro blog, rapidinho. Por favor, me ajude a conhecer o futuro pai dos meus filhos. Por favor. Que isso? Leio esse e-mail no ar. Preciso que ele em contato comigo. Sabe o que eu acho? Ah, que e é se possível. O Vin Diesel de Blumenau que mandou esse e-mail aí. Pode ser. Fazer pra promover. Ela bota o e-mail. Ela bota o e-mail dela. Nós vamos dar o e-mail dela, então. Não, o e-mail dela, o que ela tá dando aqui pra. Não, bota o e-mail que ela mandou pra dar, pra divulgar. Vin Diesel, Vin Diesel. Ela mandou pra dar, né? Atenção, Vin Diesel de Blumenau. Você que é careca e muito forte e que é Vin Diesel de Blumenau e luta boxe, é o primeiro lugar que quer dizer que eu te respeito muito, né? E segundo, eu vou te dar o e-mail da mina, que é tudo junto, tá? Fernanda quer conhecer o Vin. Fernanda quer conhecer o Vin, tudo junto, sem ovinho. @hotmail.com. Que coisa. Fernanda quer conhecer o Vin com o N. Isso, Vin. @hotmail.com. Muito é bom, hein, cara. Varza, no mundo já temos imagens? Temos imagens do Vin? Tem imagens, amigo, é ridículo vamos mesmo. Ver as imagens. É um cara bonitão. Cara bonitão, velho. Pera aí, um cara que fica dentro de um carro fazendo cara de Vin Diesel. Ah, o cara tem até caranga com banco de couro, mano. Olha ali, rapaz. Que é isso? O adesivo do carro dele, o outro cachaça. É um opalão, rapaz. Não, que cara caranga é essa, mano? É o próprio Vin Diesel. É o cara forte mesmo. É o Vin Diesel, cara. Olha, cara. Veloz e Furioso. Esse Vin Diesel é uma bicha, assinado Piangers. O cara luta boxe, Potter. O cara luta boxe. Assinado Piangers. Vamos sentar. Pô, a mina gostou do cara, meu. A mina gostou do cara. Vai, vai que o... Deixa rolar. Cara, não pode deixar rolar. Isso aqui é uma falta de respeito. Acabou a sociedade. Como assim, cara? Uma mulher vem pra um programa de 2 milhões de ouvintes e se vagabundeia. E o processo? E o processinho? Olha o que ela tá dizendo aqui, cara. Olha o que ela tá dizendo assim, ó. O futuro pai de meus filhos, cara. Ela quer transar. Ela quer reproduzir, cara. Ela quer transar. Constituir família, cara. Quer constituir família. Isso aqui é o programa da família brasileira. É isso aí. Se você quiser também achar sua cara metade, alguém que você viu, é classificados românticos do Pretinho. Pode mandar, não dá nada. Mas pode mesmo. Calma, porra. A gente quer mesmo achar uma pessoa para você que se sente sozinho. Olha, o problema vai acabar engolindo um processo qualquer dia e a Fernanda vai engolir outra coisa. Pior, eu que vou ter que ir lá de gravata na frente do juiz ouvir barbaridades a respeito de você. E o problema maior que você não sabe. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Uma oferta, duas ofertas. Olá, pretinhos, me chamo Marcel e sou de Uruçanga, Santa Catarina. Marcel de Uruçanga, hein? Atualmente possuo um par de CDJ 800 da Pioneer para venda. E também o case... Possui um par de chifre para venda. É que negócio assim, chifre ninguém quer comprar, tô, né? Mas querendo me livrar. Mas quem é que vai comprar um chifre? Nada, velho, é marfim. Todo mundo ganha esse de graça. Todo mundo já tem o seu. Marfim é uma grana, cara. Cara, o cara quer vender um conjunto de CDJ da Pioneer. Tá bom o preço, tá bom. Nem passa o e-mail. Dá pra mim aqui. É mesmo? É. Deixa eu ver. Tá bom o preço, cara. Tá bom o preço. Se tu considerar que ele tá pedindo R$1.000 por cada CDJ 800. E também tá pedindo R$600 pelo mixer. Só não diz a marca do mixer de quatro canais. Tomara que seja Pioneer também. Sim. Ele tá pedindo, tem case também, case bala também. Tá pedindo nos dois CDJ mais o case. Aliás, tudo, né? Case, mixer, para 2.600. Isso tudo troca por um MacBook. Tu tem um MacBook pra trocar com ele? Não, troca com o MacBook. Não, o MacBook tem problema de sinal Wi-Fi. Um lixo que a Apple, que cobra caro pelos seus computadores, que são lindos, não reconhece. Eu tenho um MacBook e nunca deu problema. Pô, eu tenho um mais antigo, deu problema também, cara. É um sistema falho de Wi-Fi. Eu ligo pra eles e tem a cara de pau de falar que não sabiam do assunto. Aí mandei os fóruns dentro dos sites da Apple mesmo. Boa. Em inglês, espanhol e português, as pessoas reclamando dele. E a mulher me disse que não sabe do assunto. Aí mandei tudo o link pra ela. Boa, Potter. Palhaçada da Apple, que cobra o olho da cara pelos computadores deles e tem um sinal patético de Wi-Fi dentro do MacBook Pro. Praticamente não reconhece sinal de Wi-Fi. É patético. Se o Steve Jobs não tivesse enfermo, ele estaria resolvendo isso pra ti. O e-mail aqui, então, pra comprar esse conjunto de DJ é dj-marcel@hotmail.com. dj-marcel@hotmail.com. Lembrando que traço aqui não é underline. Não, traço é traço, underline é tracinho lá embaixo. Olá, gurizes do PB, me chamo Letícia e moro em Santa Cruz do Sul. Eu e meu noivo estamos comprando uma casa juntinhos e queríamos ficar com um Uno. Mas estamos vendendo o carro dele para mobiliar nossa futura casa. Mais um pobre coitado que se desfaz do seu patrimônio. Seu bem, né? Para dar início a uma vida conjugal. É verdade. Suado, a aquisição suada deste Uno Mille. E depois o cara perde tudo. Eu já tive esse carro. E depois vai deixar a casa para ela. Depois fica tudo. Aliás, não é um Uno Mille, é um Uno CS, ano 1989, duas portas cor prata, todinho reformado, com bancos e pinturas estalando de novos. Tem que suar mesmo. Alto-falantes, a frente do carro é modelo novo. O carro tá em ótimo estado, tudo em dia, lindalvo. Estamos pedindo... Só pra entender, metade do Uno é velho e a frente é nova. A frente é modelo 2010, a traseira é 2001. 2010, 2011. Não, 89. Ele vai avançando. O cara soldou. Vai chinelhar o cara. Tu não tá em condição de chinelhar o cara. Quero te lembrar o estado do teu carro. Tá bom, e o ano do teu carro também. Meu carro tá com duas maçãs podres no lixinho. Mas desde o Planeta Atlântida retrasado tem essa maçã lá. De Floripa. Sabe o Diogo Olivier? É um cara muito esquecido, né, cara? E sabe o peru que é esse olha, um grande comentarista. Grande Olivier, muito bom. Baita comentarista, hein? É verdade. Sabe o peru que nós ganhamos todo final de ano? Sim, todas aquelas piadinhas. O peru do Nelson. Aquelas piadinhas anuais. Sim. Pois é. Então o Diogo pegou um peru, o seu peru, Não o seu peru, o peru que ele ganhou da RBS. Certo. Certo. E botou no porta-malas do carro dele, calor, dezembro, aquela coisa e tal. Né? E, mas em fevereiro ele lembrou-se que tinha um peru lá dentro. Quando ele abriu. Saiu voando o peru. Foi. Que isso? Foi, tava transformado numa múmia. Que um cadáver em decomposição. Olha só, eu só queria dizer que nós esquecemos até agora, vocês esqueceram que eu não liberei o e-mail do cara ainda, que tá querendo vender o Uno. Então é Rafael Gunner, G-U-N-E-R, arroba hotmail.com. Só um N. E o nome do meu noivo amado é Rafael Augusto Nascimento. Ai, adoro. Cara, algum ouvinte faz alguma edição com essa frase do Feta. O nome do meu noivo amado. O nome do meu noivo amado é Raquel Augusto Nascimento. Pega uma frase do Feta dizendo assim: eu não quero mais ficar casado com a Rodaica, eu não aguento mais o casamento. Aí o nome do meu noivo amado. Mas essa frase eu nunca proferi, Pianjas. Pianjas, esta frase eu nunca proferi. Não, por medo no ar. Mas dá pra montar: eu não quero mais celular, né? Tu não quer mais conta no celular. Dá pra fazer altas edições com o Pretinho. A melhor edição manda pra gente que vai ganhar. Vai ganhar um beijo da boca do Poré. Vamos ver, Almirzinho, como é que tá, querido? Como é que tá? Eu tô bem, quero saber depois da reprimenda que levaste à tarde sobre a tua briga com o Santanense, tu tá mais calmo. Toma no rabo aquele que velho. Que é isso? Toma no rabo aquele velho, desgraçado. Que isso, cara? Que isso? Sabe o que ele chamou? Calma. Te chamou de mau caráter. Mau caráter. E se tem um negócio que tu tens, é caráter. Eu diria mais, representa o ideal de caráter do mundo filosófico e real. Obrigado, Almir. Muito obrigado, mas eu acho que eu não mereço tanto. Caráter. Os grandes políticos do mundo querem ter o teu caráter. Tu és o maior bom caráter do mundo, cara. Eu tenho um toque. Obrigado, Almir. A OSPA vai lançar a campanha de mobilização para a construção do novo teatro. ospa.org.br. Acesse o site e deixe sua mensagem. A mobilização das pessoas é importantíssima. Contamos com o seu apoio. A OSPA é de todos. O Almir? Obrigado, Almir. Muito bem, Almir. Obrigado, Almir. Muito bom, Almir. Valeu, hein? Bom, Almir. Bacana, Almir. Boa, parabéns. Topzinho pra fazendo galera. A tua legal parte aí com a sociedade. É o novo Almir. Hein? Novo Porã e o novo Almir. Novo parabéns, Almir. Show de bola agora. O que mais que tem? Qual é o produto, Almir? Vamos pro produto. Foi. Quando tu me olha feio assim, eu sei que eu tenho aqui no produto. Vamos lá. Almir que tem Hygienic Company. Estamos indo na área de higiene, né? Eu boa vi aí o Black & Decker, o Gillette Plus, sua melhor imagem tá aqui. Tá fazendo jingle novo, coisa e tal. Eu vi que tá na camisa do Flamengo e tudo, né? Não tá? Tá na camisa do Flamengo, tô anunciando Gillette Plus, sua melhor imagem. Gillette. Tá ganhando quanto pra fazer isso, Almir? Né, como encarna em jingle, né? Isso, o nome disso é toco, não é merchandising, é toco. Mas olha só, o Almir olha pra cara dele. Tem uma coisa que o Almir não usa Gillette, né? Não faz a barba, não faz. Eu me encarno em jingle. Jingle, né? Tipo, jingle. Não, I'm loving it. Para, pa, pa, para. I'm loving it. Taratatatara. Tá ótimo, tá quer bem. Quer do McDonald's? Tá bom. Mais um. Segue no texto, Almir. Tô na onda aqui da Gillette, então vou lançar o Almir que tem Hygienic Company lançando um creme dental novo, gente. Tá dando dinheiro isso aqui. É um creme dental que ao invés de deixar com aquele gosto ruim de hortelã, dá um gosto. Você escolhe o sabor. Tem aqui creme dental de picanha. Creme dental de leite condensado. Cebolinha. E o aprovado pelo Porã. Não tem um de alho. Creme dental de alho. Esse é muito bom. O Porã usa muito esse. Cara, fizeram uma sacanagem comigo no churrasco, maravilhosa. Botaram no bolso da minha jaqueta um pedaço de carne. Eu sei. Aí hoje, né? Aí hoje, tu faz uma materinha. Aí que momento da matéria, assim que tá montando a matéria, tu fica ali só olhando, né? Aí tu larga o microfone na mesa, assim, aí eu botei as mãos no bolso. Uma coisa ali, né, cara? Eu pego um pedaço duro de costela com o osso. Sempre tem o filho da mãe. E a mão melecada daí depois. Que é isso, cara? Show de intervalo. Aquele churrasco, né, que eu me acordei com um salsichão na cara. Nossa! Fiquei muito traumatizado, né? Salsichão, três, né, salsichão, assim, de pé, né, cara? Tava lá ereto. Então, eu já acordei assim também. Fui me acordando, assim. Duro e frio. E fui, aos poucos, fui vendo aquela forma vermelha e ereta na minha frente. Até reconhecer. O que aconteceu comigo? Quase morreu do coração. Eu fui num churrasco com o estagiário também. E aí também. Tá bem? Tá ótimo. O melhor deles acordando no Se Beber Não Case Um é a galinha. Vocês lembram da galinha? Tem uma galinha passando. Almir? Código de desconto no Almir que tem mania. P-O-R-A-G-O-S-T-A. Tá bem, era isso. Show de intervalo. Voltamos em. celular na bancada ali, por favor. Celular na bancada. É isso aí, é isso aí. Se despede dele, Pianjas. Por mais 10 minutos, olha, tu vai estar longe dele. É isso aí. Isso, pode estar. Tá. Deixa ele aí, Pianja. Vai lá. Tá. Estamos de tchauzinho. Volta com o Pretinho Básico para a telefonia Big da Milera Moda. Está nas ruas. Já informamos no início do programa o nome do nosso ouvinte que nos receberá amanhã em sua casa para um Pretinho Básico ao vivo. É o Augusto Milani Schulze, do bairro Agronomia, em Porto Alegre. 9:07. Vamos fazer aqui o Bola nas Costas. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Porque tá fora da concentração, porque não vai jogar, D'Alessandro. Manda bala aí, Dale. Rapidinho, tá? Tem Grenal, às 4 da tarde no domingo. Tá bom essa voz, hein? Tá bom essa voz, tá na balada, aí, não vai jogar o Grenal, tá na balada desde a Recopa. Muita cerveja, voz, né? E a voz, Dale? Me ligou pra de madrugada lá pra casa. É que é muita taça, né, cara? Muita taça, né, Dali? Tem que beber muito. O que tem a ver a taça com a voz? Taça, cara, vinho, taça. Ah, tá bom. Quantas conquistas em 3 anos, Dali? Todas. Obrigado. Às 6 da tarde, domingo, tem Avaí e Figueirense. E daqui a pouquinho joga o Criciúma, o Tigre. Certo? Certo, era só isso. E amanhã tem o UFC, né, cara? Boa, amanhã tem o UFC. Atlântida vai estar ao vivo no Rio de Janeiro, transmitindo a partir das 8 da noite todas as emoções do UFC Rio com o Caju Freitas. E aqui no estúdio, o Rafinha no Twitter. No Twitter. Muito bem. Vamos dar uma girada aí, Porazinho. Cara, primeiro eu quero mandar um abraço pra... De novo, mais um abraço, Porazinho. Cara, manda o mundo mal, se explodir, cara. Primeiro, o tio Léo, garçom, recebemos notícias do tio Léo, garçom do Van Gogh, que está nativo. Um beijão pro tio Léo, pra sua família. Segue no Van Gogh, tio Léo? Segue nativo. Infelizmente, segue no Van Gogh. Porra. Continua lá. Que mais, cara? Pras gurias do encontro Laiche. Pra galera do Instituto do Câncer Infantil, esse final de semana tem Mac Dia Feliz, né? Boa, moçada do Instituto do Câncer Infantil se mobilizando. E também um toquezinho aqui, ó, pra doação de sangue. Eduarda Luísa Pagel, no Hemocentro do Hospital Moinhos de Vento. Ela necessita de 10 doadores. O procedimento será na segunda, dia 29. Obrigado pela parceria. Agradece aqui Ivan Carlos Novelo. A paciente é Eduarda Luísa Pagel. Quem puder, a nossa audiência qualificada que sempre nos ajuda, vai lá no Moinhos de Vento e doa para Eduarda Luísa Pagel. Valeu. Boa, Porazinho, obrigado. E agora tem aqui uma oferta. Tem mais ainda? Porque... Agora vamos com uma velha, né, minha velha? Piada velha do Porã! Apoio! Padaria da Claudete, compre 5 pães e pague só um bolo. Marido chega preocupado em casa. Essa é boa. Marido chega preocupado em casa e diz à esposa: você tá me olhando assim por quê? Porque eu vou entrar no marido preocupado em casa. Eu estaria preocupado por quê? Porra? Nada contigo. Porque nada, tu acha que eu estaria preocupado com alguma coisa que a minha mulher desculpa ter te olhado. Vou olhar pra outra pessoa aqui. Viu o Smith? O Smith tava gravando em Hollywood. E aí foi fazer uma surpresa pra mulher dele. Creu. E aí encontrou na casa da mulher dele o Mark Anthony, o ex-marido. Da Jennifer Lopes. A Jennifer Lopes tava lá com a mulher dele. Que beleza. Tomando banho de piscina. Tomando uma coisa. E tomar uma coisa. O que a mulher falou? Vamos tomar uma coisa. Vamos dar uma coisinha lá em casa. Vamos tomar um banho. Ainda nessa área de traições e celebridades, o marido da Katy Perry, que é uma mulher espetacular. Delícia. Uma cantora fantástica. Maravilhosa. Marido dela chama Russell alguma coisa? Um ator e cantor. Russell. E cantor. Russell Grant. Esse cara, ele foi beijar uma garotinha. Cabeludo aquele. Foi beijar uma loirinha. Numa gravação, tava longe da família. Deixa eu beijar essa loirinha. Foi beijar. Tá, e aí o que aconteceu? Tiraram foto e botaram na internet. Cachorrada, perdeu a Katy Perry. É o mundo moderno, né? Mas você está sob vigilância. Mas foi um beijinho de fã? 3 beijinhos? Não, rolou um arreto. As mulheres não entendem isso. A Katy Perry que sofria bullying no colégio por ter 6 grandes. Mas aí o marido chega preocupado em casa e diz à esposa: querida, eu tenho um problema no serviço. E a esposa: Não diga, temos um problema. O problema é nosso. Porque os teus problemas são os meus problemas também, amor. Boa. Tá bom, temos um problema no serviço. A nossa secretária vai ter um filho nosso. Ah, minha velha! Velha! Ah, velha. quero falar aqui pra nossa audiência e pra vocês que estão longe de seus smartphones, que os produtos da telefonia Big estão cada vez mais incríveis. São celulares e telefones com preços muito baixos e mais celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, Facebook, Twitter. É bom fazer isso, né? E falar também aqui com a rapaziada da Atlântida e do Pretinho. Olha esse Samsung Chat 335 que eu tenho aqui. Uhul. Aí é deixa eu ficar com ele um pouquinho. Bacana, aqui. não, deixa isso aqui comigo. Tem câmera 2.0 megapixels, Wi-Fi, teclado QWERTY, MP3, rádio FM. E no TIM Infinity Pré você paga R$300 ou olha só isso aqui, cara. Tá, ou... peraí. Deixa eu cair. Não foi nada. Olha só, é resistente. É resistente. Ou 10 vezes de R$30. Tem alguma coisa errada. Que é isso? Estranho. Passa no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou pra você. Big, tamo junto, Big. Tamo muito junto, Big. E amanhã tamo junto lá na casa de do ouvinte com o Big. Isso aí. Tá bem. Cara, hoje não temos o salmo do Cid Moreira. Acabou já. Infelizmente, tá na hora. Não, agora acertamos o relógio. Temos ainda 3 minutos para o término do programa. Uma piada, então. Piada do Poder! Apoio! X do Cadu, o único que enche o seu estômago. Então, o ex-presidente George W. Bush é chamado a uma conferência em Genebra para palestrar sobre a importância do esporte e também sobre o excelente desempenho que os Estados Unidos vem apresentando nas últimas Olimpíadas. Aí o ex-presidente pega então o seu discurso. E aí? E começa a lê-lo. Pode baixar o volume. Que isso, cara? Aí eu chego assim, everybody was kung fu fighting. Agora então, pra ouvir esse som e deixar nossa audiência ouvindo mais um pouquinho com a gente, Carl Douglas, lá dos anos 70. Podia ser música baiana, né? É verdade. Muito obrigado pela audiência, pela parceria. Amanhã tamo junto ao vivo às 6 da tarde na casa do nosso muito ouvinte bom, no bairro véio. Agronomia. Bom fim de semana, tá, família! Everybody was kung fu fighting. E a dancinha do fone.